muito desesperado. Está casado. Tem dívidas. Pagamentos mensais. E ficou sem emprego? A sua esposa também? O dinheiro escasseia? Os seus filhos têm fome? E um apetite insaciável? Começa a pensar em suicidar-se? Esqueça! Sabe o que precisa? De formação. Você precisa de tirar um curso. Um curso que o ensine a conseguir pelas suas próprias mãos a não depender dos outros. Os seus problemas irão emigrar para sempre deste país. Ao seu alcance, por apenas 69,99€, poderá frequentar na nossa escola profissional o curso Combater a Crise Sem Dinheiro. Aprenderá a viver com a família debaixo de pontes, praias ou esgotos. Orgulhar-se-á de ser um pai de família autossuficiente. Aprenderá a caçar animais urbanos como pombos, cães, gatos, ratos e ainda outras espécies e a levá-los para o seu abrigo. A selecionar no lixo os ingredientes mais úteis para a subsistência dos seus entes queridos. Aprenderá a falsificar documentos. As mensalidades da casa deixarão de o atormentar. As despesas do supermercado não mais serão um peso. Prepare-se para mudar a sua vida. A nossa escola profissional é a melhor do momento e o nosso curso, o único capaz de solucionar os seus problemas com a crise para sempre. Não desespere se não tiver dinheiro para pagar este curso. Pensamos no seu interesse e estamos dispostos a negociar o nosso curso de sobrevivência, combater a crise sem dinheiro, por um rim ou por outros órgãos desnecessários, seu ou da sua família. Ligue já para o 21391900. Hábitos de leitura, mas à noite lê na cama romances com muitas páginas. Hoje em dia muitos homens sofrem de problemas graves de teor sexual, chamado genericamente disfunção eréctil. Uma aborrecida falta de bombeamento sanguíneo em certos corpos esponjosos de que eles não gostam de falar. Tenho a certeza que todos nós já ouvimos campanhas de publicidade que anunciam tratamentos para estes problemas masculinos, cujas causas estão bem identificadas, mas... E as mulheres? I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Quem pensa nas pobres esposas que, sem culpa, aguardam pelo momento em que as suas preces a Afrodite serão ouvidas? When you take, you gotta give, so live or let go. Oh, oh, oh, oh, I beg your pardon. Para todas essas senhoras que vêem televisão sem esperança de animação e fazem noite após noite camisolas de lã na cama, trazemos agora ao mercado o delicioso chocolate Eros. Disponível no seu supermercado preferido. Para